fogueira se queimar. Ó meu santo milagroso, meu bondoso São João, que o mundo de alegria reine em cada coração, que a tristeza e a saudade fogueira se queimar. Quero ver o balão subir pro céu e a saudade não ter onde ficar. Quero ver ao botar o meu chapéu a tristeza na fogueira se queimar. Ó meu santo milagroso, meu bondoso São João, que o mundo de alegria a fogueira.